sabe o segredo do deserto, já entende que o incerto é bastante pra se ter fé. Extrai água da rocha, vê maná cair do céu, toma chuva de codorna e louva a Deus. Aprende na cartilha do impossível que tormenta é escola, que só forma vencendo. Aguenta firme preso na prisão, mas quando solta o agudo faz cadeia virar o chão. Deus vai derrubar toda a muralha, ele não perde, nunca falha, ele não erra a pontaria, foi bem na testa de Golias. E quando escreve usa raio, quando fala usa trovão, ele é tão forte, sinta agora segurar a tua mão. E não vai só abrir a porta, vai arrancar ela no chão. Não vende a bênção, não economiza quando manda o chão. Se está escasso vai chover, se tem um mar vai se abrir. Quem sabe a linguagem celestial, mesmo que aconteça o mal, faz a dor virar lição. Encerra o capítulo, derrota, passa o sangue do cordeiro e alegra o coração. Quem sabe entender o que Deus faz, faz da pedra o travesseiro e do chão o seu colchão. Mas sonha igual menino e vê escada, anjos voando e descendo em sua direção. Deus vai derrubar toda a muralha, ele não perde, nunca falha, ele não erra a pontaria, foi